meu pacto em silêncio, eu buscava a verdade. Lendo a tua palavra, Senhor, na tranquilidade. As letras dançavam suave em meu coração. O Espírito Santo me toca, traz paz e direção. No meu quarto em silêncio, eu buscava a verdade. Lendo a tua palavra, Senhor, na tranquilidade. As letras dançavam suave em meu coração. O Espírito Santo me toca, traz paz e direção. Oh Pai, teu amor é tudo que eu preciso. Nada sou sem ti, meu abrigo e meu sorriso. Em cada instante eu sinto a tua presença. Justiça, paz e amor é tua essência. É tua essência. Nos dias de luta, quando a fé vacila, teu amor me sustenta, me traz a esperança. Com tua constância, eu sigo em adoração. Dependente de ti, encontro a salvação. Oh Pai, teu amor é tudo que eu preciso. Nada sou sem ti, meu abrigo e meu sorriso. Em cada instante eu sinto a tua presença. Justiça, paz e amor é tua essência. Oh, oh. Nos dias de luta, quando a fé vacila, teu amor me sustenta, me traz a esperança. Com tua constância eu sigo em adoração. Dependente de ti, encontro a salvação. Oh Pai, teu amor é tudo que eu preciso. Nada sou sem ti, meu abrigo e meu sorriso. Em cada instante eu sinto a tua presença. Justiça, paz e amor é tua essência. Tua essência. O amor do mundo pode até falhar, mas o teu amor, Senhor, vem pra ficar. Em cada batalha, em cada dor, eu sei que no final sou só teu amor. Sou só teu amor. Oh Pai, teu amor é tudo que eu preciso. Nada sou sem ti, meu abrigo e meu sorriso. Em cada instante eu sinto a tua presença. Justiça, paz e amor é tua essência. Teu amor me supri, é tudo que eu anseio. Com ti, Senhor, não temo meio. Na luz da tua graça,